Alô, novamente, por favor. Se estão ouvindo, avisem pelo chat. Ouvindo, estão ouvindo. Então, perfeito, vamos embora. Pode começar? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar algumas discussões que começaram no Facebook. Eu realmente uso o Facebook como rascunho, até como diário, e algumas pessoas às vezes enviam observações bastante interessantes. Claro que existem outras observações, são completamente extemporâneas e que eu deixo passar, mas tem algumas que realmente valem prosseguir uma discussão. E essa especialmente foi mandada pelo Rubens Enderle algum tempo atrás. Eu não vi que ela estava lá, porque são muitas mensagens que chegam por dia. E agora o João Emiliano me mandou novamente a mensagem do Rubens. É uma mensagem um pouco comprida, vou resumi-la, mas trata de temas que já foram abordados aqui. Ele diz: professor, permita-me uma objeção a essa sua interpretação, objeção semelhante à outra que fiz há uns dias sobre, em outro post seu sobre Kant, mas é que o senhor não viu. A meu ver, o senhor está conferindo um alcance ontológico à crítica kantiana, o qual não procede. Quando Kant diz que o espaço e o tempo são formas a priori da intuição sensível, ele não está dizendo que o espaço e o tempo só existem, portanto, como coisa em si, a partir do surgimento do sujeito cognoscente, mas sim pelo fato de que não temos um acesso direto às coisas fora das formas do espaço e do tempo. Não temos como saber de que maneira a realidade seria, aspas, percebida sem ser percebida. Esse termo aqui já tem a resposta da sua objeção. Isto é, como coisa em si e não como fenômeno. Logo, se não temos acesso cognoscitivo à realidade, senão pelo filtro da experiência, intuição sensível mais entendimento, não podemos atribuir à realidade em si as formas do espaço e do tempo, ou seja, não podemos conferir ao espaço e ao tempo uma dimensão ontológica, mas temos de nos limitar a considerá-las como formas a priori da intuição sensível. Mas, e isso é o mais importante, isso não quer dizer que elas não existam independentemente da existência do homem, ou seja, como categorias da realidade em si mesmas, mas apenas que o sujeito não pode conhecer essa realidade em si mesma. Ou seja, Kant não está dizendo que o espaço e tempo só podem existir exclusivamente como formas subjetivas, mas sim que a função de espaço e tempo como formas subjetivas é tudo o que podemos conhecer da realidade. Espaço e tempo podem existir também em si, mas não temos acesso a isso a não ser por meio da experiência sensível. A limitação é, portanto, gnoseológica e não ontológica. Em outras palavras, é possível que o tempo e o espaço existam, sim, como categorias objetivas, fora e independente do homem. É, portanto, possível que tenha uma dimensão ontológica. Mas não é esse o problema de Kant. O que importa para ele é apenas que o homem não tem como acessar diretamente essa dimensão ontológica, como pretendia, por exemplo, a metafísica de Wolff, combatida pelo ceticismo de Hume. A afirmação dos limites do conhecimento por Kant não implica, portanto, uma negação ontológica da estrutura da realidade, independentemente do homem, nem tampouco a ideia de que o sujeito cognoscente é criador da realidade. Bom, já entenderam qual é a objeção. Então, eu ali coloquei a seguinte resposta: tudo isso está certo, mas passa longe do ponto em discussão. Se Kant afirma que nada podemos saber do espaço e do tempo em si mesmos, obviamente ele não pode com isso dizer que o espaço e o tempo não existem fora da mente humana. E nisso você tem toda a razão. Quer dizer, eu seria totalmente contraditório, né, se eu afirmasse que Kant, ao afirmar que nada podemos conhecer do espaço e do tempo em si mesmos, está negando a existência do espaço e do tempo. E para negá-lo, ele precisaria saber que não existem, quando ele está dizendo precisamente que nada podemos saber a respeito. Então isso seria contraditório e eu não cometi esse erro que você está me atribuindo. Seria um erro primário demais. O que ele diz é que só conhecemos o espaço e o tempo pela sua representação na mente humana. O que é dizer rigorosamente nada. Pois sei, por outro lado, que eu mesmo só posso existir no espaço-tempo real e não numa mera representação. Ou seja, eu não posso dizer jamais que nada sei do espaço e do tempo a não ser o que está na minha representação. Porque para eu ter representação, eu preciso existir num espaço e tempo que não pode ser ao mesmo tempo da minha representação. Se Kant dissesse isto, então ele estaria efetivamente negando não só a existência do espaço-tempo, mas a sua própria existência. Ele não cai nesse erro, isso é primário demais. Pois isso me levaria à negação subjetivista da realidade, erro que precisamente Kant não comete. Donde tenho que concluir que do espaço-tempo sei, por meio da representação, algo que está nele mesmo e não só na representação. Além disso, tenho de me perguntar como posso me representar, que é apresentar de novo, algo que nunca se apresentou, que nunca esteve presente. Dizer que só conheço algo por meio da minha consciência e não em si mesmo, corresponde rigorosamente a dizer que nada conheço daquilo que não conheço. E isto é dizer rigorosamente nada. O próprio Rumens, ele já sugere isso ao dizer que não sabemos como seria a realidade, como a realidade seria percebida sem ser percebida. O que é um absoluto nonsense. Se você pensar bem, o que é o espaço? O espaço é a possibilidade da presença de corpos. Não é isso? Se você pensar apenas em entes incorporais, eles não podem estar no espaço. Tá certo? Portanto, o espaço só pode ser concebido como a possibilidade da presença de corpos, portanto, de entes tridimensionais. Isto é o espaço, não há outro espaço que você possa conceber. Tá certo? Ora, é neste espaço tridimensional que eu estou fisicamente. Então, como é que eu posso dizer que eu nada sei do espaço em si mesmo, que eu só sei dele aquilo que está na minha, na minha representação subjetiva ou na minha consciência? Não é isso? Então, nunca imputei a Kant uma negação subjetivista da realidade exterior, o que seria um erro primário de interpretação, e sim uma pirueta verbal sem sentido. Ou a representação em mim é de algo que já se apresentou em si mesmo e por si mesmo, ou não é representação de coisa nenhuma. O exemplo com que ilustro isso é o seguinte: se me olho, eu dei este exemplo em aula. Se eu me olho no espelho de perto, eu me vejo grande. Se me afasto, me vejo pequeno, e vice-versa. Com isso, entendo que a minha representação visual da minha imagem no espelho é determinada pelo meu deslocamento num espaço que não pode, por isso mesmo, ser o da mera representação. Eu tenho aqui duas percepções: uma percepção visual e outra percepção muscular do meu deslocamento no espaço. Eu sei que eu me afasto e que, portanto, a minha imagem no espelho muda, ela se torna menor. Eu digo, qual é esse espaço no qual eu me desloquei? Pode ser só o da minha representação? Ou seja, o mesmo da imagem no espelho? Não pode ser. Portanto, algo do espaço objetivo eu tenho que necessariamente saber, senão não poderia ter representação nenhuma dele. Agora, dizer, mas eu só conheço o espaço tal como ele aparece na minha, só como ele aparece nos fenômenos, ou seja, na presença dos corpos. Digo, mas o espaço é isso e nada mais do que isso. Não há um outro espaço. Ele se confunde porque ele leu Newton e o Newton inventou um conceito do espaço absoluto, que é o espaço concebido em si mesmo, independentemente da existência de corpos, o que é uma noção totalmente autocontraditória, porque o espaço não existe senão como a possibilidade concreta da presença de corpos. Se você pensar, o que é o espaço sem corpos? Ele não é absolutamente nada. Se você pensar, o espaço vazio, ele não é um espaço vazio, não é um espaço de maneira alguma. Ele é apenas um nada. O espaço vazio é um nada. Então, o espaço ele tem que ter alguma propriedade que o defina como espaço, que faz com que ele seja o espaço e não uma outra coisa qualquer. E essa propriedade é justamente a possibilidade da presença dos corpos. Ele só pode ser concebido desta maneira. Newton inventou o espaço absoluto como unidade de medida. Ele não disse que existe um espaço absoluto. Newton não era louco. Aliás, era louco, mas não nesse sentido. Newton era louco no sentido emocional, de bater nas pessoas, ficar brabo, ter acesso de fúria. Tal, esse, ele era louco nesse sentido. Mas, intelectualmente, ele não era louco. Então, ele concebe esta noção do espaço absoluto apenas como uma unidade hipotética de medida. Quer dizer, que se existisse esse espaço absoluto, as coisas se passariam dessa maneira. Ele não afirma de maneira alguma a existência do espaço absoluto. Seria, vamos dizer, o espaço independente dos corpos. Então, o que eu estou dizendo com este exemplo é que para eu ter uma representação de espaço, algo eu preciso saber do espaço em si mesmo, que não é o espaço da representação. Então, isto que eu sei do espaço em si mesmo é a precondição para que eu tenha uma representação. Então, o Kant está fazendo uma pirueta. Ele diz, olha, eu só vejo com meus próprios olhos. Portanto, eu não sei qual é a aparência visual daquilo que eu não vejo. Mas isso é dizer rigorosamente nada. É? Ou seja, eu não vejo aquilo que eu não vejo. Note bem, na outra aula eu estava comentando aí aquele famoso enigma do Zenão, né? Que eu não posso andar 40 metros, que para andar 40 metros eu precisaria andar 20, para andar 20 eu precisaria andar 10, para andar 10 eu precisaria andar 5 e assim por diante. Né? Quer dizer, eu teria que, para percorrer uma certa distância, eu teria que percorrer todas as suas subdivisões. Então, veja, uma coisa é o espaço no qual você se desloca. Outra coisa é o espaço que você mede mentalmente. Quando você mede mentalmente, você não está se deslocando no espaço. Ora, o que é a medida? A medida é você comparar uma extensão com outra extensão. Você sempre tem que ter uma unidade de medida, por exemplo, metros, centímetros, léguas, jardas, etc, etc. De onde vêm essas medidas? Elas são arbitrárias. Você pode ser, como fizeram na Inglaterra, o pé, o braço do rei, etc, etc. Ou pode ser de uma proporção qualquer da circunferência da Terra, como fizeram no sistema métrico. Só vai entender isso se apreender a diferença entre tamanho e medida. Quer dizer, o tamanho é uma propriedade que um objeto tem em si mesmo, é que não depende da comparação dele com outros. A medida é exatamente essa comparação. Ora, essa comparação não está no objeto, essa comparação está na sua representação, na sua mente. Não é isso? Então, a mente pode subdividir o tamanho de uma coisa quantas vezes ela queira. Porém, pergunto eu, o corpo do indivíduo se deslocando poderia fazer essa mesma subdivisão? Isso é absolutamente... Não apenas isso é tolo, mas é impossível. Se ele disse, olha, para eu andar 20 metros, eu tenho que andar 10, para andar 10 eu tenho que andar 5, etc, etc, etc. Tá certo? Eu estou fazendo uma subdivisão mental. O que não quer dizer que ao me deslocar eu vou andar cada vez menos. Eu vou andar uma distância cada vez menor. Isso seria exatamente o não andar, eu ficar parado. Não é isso? Se você pegar a medida e for subdividindo, você chega no infinitesimal. Ou seja, num quase zero. Então, isso é a mesma coisa que para eu andar 20 metros, eu precisaria andar quase zero e não sair do lugar. Então, você vê que há aí uma confusão entre o tamanho, que é a propriedade objetiva dos entes, e a medida, que é uma comparação subjetiva. Então você está confundindo o objeto com a representação dele na mente. Esta é praticamente a origem de todos os equívocos filosóficos. Filósofo atrás de filósofo cai neste problema. E este enigma, vamos dizer, quando alguém respondeu que o movimento se demonstra andando, parece que está fazendo apenas uma piada, mas... Demonstrar o movimento andando significa você constatar que o movimento não é uma medida mental que você está fazendo. É um deslocamento efetivo no espaço. E que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Tanto que, para eu me deslocar, a possibilidade do meu deslocamento depende do meu tamanho. Existe a extensão a ser percorrida e existe o meu tamanho. Eu não posso dar passos de formiguinha. Nem dar saltos de 20 metros como um leão. Então isso quer dizer que o meu deslocamento no espaço está severamente limitado pela extensão a ser percorrida e pelo tamanho do meu corpo. Mas e a medida? Eu meço do jeito que eu quiser. Eu posso ir subdividindo quanto eu queira até chegar no infinitesimal. Por exemplo, são duas operações completamente distintas e, por assim dizer, incomensuráveis. O deslocamento no espaço é uma coisa, a medida é outra. Então, o que eu quiser não faz é confundir uma coisa com a outra. Então, está confundindo o objeto que é dado e que se impõe a nós com a sua representação na mente. É a mesmíssima coisa que Kant está fazendo com o espaço e tempo. Quer dizer, não podemos saber o que o espaço e tempo são em si mesmo, porque nós só temos acesso aos fenômenos, é aquilo que aparece. Mas o que é o espaço? É a possibilidade de que eles apareçam. Então, eu não sei o que uma coisa é em si mesmo, eu só sei o aspecto fenomênico, ou seja, aquilo que ela me mostra. Não é isso? E não posso saber nada além disso. Eu digo, mas é claro que você tem que saber alguma coisa além disso para você poder saber isso. Por exemplo, você saber que a coisa que se apresenta para você tem limitações intrínsecas que só lhe permitem apresentar-se de uma certa maneira. Hã? Por exemplo, uma pedra não pode se comunicar com você auditivamente, falando com você, ou cantando, ou gritando. Você sabe que isso não pode, porque senão ela não seria uma pedra, seria um outro tipo de objeto. Portanto, ela tem uma limitação intrínseca que lhe dá uma espécie de leque de possibilidades de apresentação. Pode ser enormemente variado, porém sempre limitado. Não é isso? Qualquer coisa que me apareça como fenômeno, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, eu sei que eu só vejo três lados disso ao mesmo tempo. Vocês também, vocês nunca vão ver os seis lados ao mesmo tempo. Vocês só vê três. Não é isso? Agora, pergunto eu, esta caixa, ela tem em si mesma a possibilidade de exibir-se com os seus seis lados para o mesmo lado ao mesmo tempo? Não, porque se ela fizesse isso, ela seria uma figura plana e não um objeto tridimensional. A limitação não está na minha percepção, está na estrutura do objeto. E eu tenho de saber isto, porque senão eu não poderia saber sequer a diferença entre o objeto e a minha percepção dele. E eu estaria em pleno mundo alucinatório. Então, o que o Kant está querendo dizer é o seguinte, é que eu não percebo aquilo que não percebo. É só isso. E não está dizendo nada. É uma coisa de uma vacuidade monstruosa. Agora, expressa de uma tal maneira que cria para nós uma pseudo-dificuldade do mesmo tipo que o paradoxo de Zenão de Eleia nos cria. Quando ele nos fala da impossibilidade de conhecer as coisas em si mesmas e que só podemos conhecê-las pelo lado fenomênico, pergunto eu, mas que outra coisa elas poderiam ser senão fenômenos? Se elas não têm a capacidade de se mostrar, eu nada sei delas. Para que elas tenham a capacidade de se mostrar e ser fenômenos, é absolutamente necessário que elas sejam alguma coisa a mais. Se elas fossem somente fenômenos, aí simplesmente não haveria mais nada o que conhecer. E eu não posso, não posso ser criticado por não conhecer uma coisa que não existe para ser conhecida. Então, quer dizer, a própria limitação no modo de apresentação do objeto exige que eu saiba dele algo mais além daquilo que ele apresenta. E isso é sempre e sempre e sempre assim. Nós nunca, nunca, nunca reduzimos nenhum objeto à sua mera presença fenomênica, à sua mera aparência fenomênica. E é isso que nos permite distinguir, por exemplo, quando estamos vendo uma coisa e quando estamos apenas pensando. Olha, por exemplo, se eu vejo um elefante, a figura do elefante é relativamente igual àquela que ele tem quando eu a imagino. Como é que eu sei a diferença? É porque eu sei que o elefante real tem algo a mais do que a sua aparência fenomênica. Se eu não soubesse isso, então eu poderia dizer, eu só conheço aparências fenomênicas, mas isso é impossível. Não é que isso é errado, isso é impossível. Dizer eu nada posso saber das coisas em si mesmas, só posso saber da sua aparência fenomênica, então, quer dizer, eu nada sei além daquilo que os objetos me mostraram. Mas pergunto eu, é possível saber de um objeto só aquilo que ele mostra e mais nada? Absolutamente impossível. Se você vê uma figura no cinema se mexendo, você sabe que ela é apenas uma imagem projetada por uma luz através de uma película e que isso foi obtido filmando uma pessoa real. E você não confunde uma coisa com outra. Mas a aparência fenomênica é rigorosamente a mesma. Nós jamais poderíamos fazer essa distinção se só soubéssemos dos objetos aquilo que nos aparece. Mais ainda, todo e qualquer objeto, ele tem a possibilidade de se apresentar a nós sob uma multidão de aparências diferentes. Então, estou dizendo aqui, por exemplo, você vê esse objeto, ele circula aqui no espaço, ele gira, ele está mostrando mil faces diferentes. Só que são sempre apenas três de cada vez. Não é isso? Isto é uma limitação sua ou é a limitação do objeto? Repito, para ele mostrar os seis lados de uma vez, ele precisaria transformar-se numa figura plana, como na geometria descritiva, e ninguém vai confundir um cubo desenhado no plano com um cubo real. Então você sempre sabe algo além da aparência fenomênica. Você sabe o quê? A presença. É? E você sabe a densidade da presença. Então, a limitação que o Kant está impondo é uma limitação apenas verbal. Ele está dizendo, eu não conheço aquilo que eu não conheço. E em cima desta banalidade, ele constrói uma parafernália com uma técnica incrível. E, dali para dentro, todo mundo fica com inibição de falar da realidade e começa a falar só da representação. A influência cultural que isso teve no Ocidente foi um negócio absolutamente avassalador e devastador. Por exemplo, quando chega no Jung, todo mundo na Europa estudou Kant e Jung também. Ele, por exemplo, ele não fala de Deus, ele fala da imagem de Deus no homem. Eu digo, sim, mas como é que eu vou distinguir uma coisa da outra? Hã? Se só o que eu conheço é a imagem de Deus e nada sei do próprio Deus, então, de onde foi que eu tirei a ideia de que existe um Deus? Hã? Se eu só tenho a imagem na minha mente, nunca tive mais nada, nada, nada, nada, nada, nada. Então, isso significa que esta coisa que se representa na minha mente jamais se apresentou de maneira alguma. Então, se eu só a conheço como imagem, da onde eu tirei a ideia de que ela é algo mais do que imagem? É uma alucinação que eu tive? Talvez, pode ser. Porque na perspectiva junguiana é impossível você distinguir entre o que é uma visão de Deus e uma alucinação de Deus. Só que o Jung também não fala do ser humano, também só fala da imagem do ser humano na mente. Então, toda hora que o sujeito fala, que você lendo o Jung, ele está falando dessas imagens, você tem que saber que existe uma coisa por trás da imagem. Porque senão você vai chegar à conclusão de que só existem as imagens. E tudo é psique. Nada existe a não ser a psique. Eu digo, muito bem. E aonde eu me situei para eu conceber este objeto chamado psique? Hã? Aonde eu estava? Dentro dela? Então eu sou um peixe que está na água e que tem a consciência da existência do oceano. Sem nunca ter saído da água. Hã? Ou seja, toda e qualquer dimensão na qual apareçam essas aparências fenomênicas tem de poder ser transcendida necessariamente, senão você nem poderia falar em aparências. Agora, você vê aqui, a ideia de que nós não temos acesso às coisas em si. Nós até podemos acreditar que elas existem, Como Kant, por exemplo, acreditava que Deus existe, ele acreditava que o mundo exterior também existe. Ele diz, o mundo exterior pode existir, mas eu nada sei dele. Eu só sei das aparências fenomênicas. Eu digo, escuta, mas que raio de mundo exterior seria este que não consistisse de aparências fenomênicas? Que não consistisse em apresentar-se? É? Esse mundo é inconcebível. Então, este mundo objetivo, cuja existência ele até reconhece, este é precisamente o que não pode existir. Quer dizer, é um mundo para além da fenomenalidade, ou seja, um mundo que jamais se apresenta. Então, é o espaço absoluto de que fala o Newton. Só que Newton não acreditava em espaço absoluto. E o Kant está dizendo, eu até posso acreditar no espaço absoluto, mas eu nada sei dele. Eu falei, bom, você nada sabe dele porque ele não pode existir. O único espaço que existe é aquele no qual os corpos se apresentam. Estão entendendo? Agora, a influência do Kant foi tão avassaladora que dali para dentro todo mundo ficou com inibição de falar da realidade exterior e todo mundo só fala da representação. E a principal ocupação de muitos e muitos e muitos pensadores foi descrever essas formas a priori que estariam por trás de tudo e que determinam completamente a nossa visão do mundo. E fora das quais nós não sabemos nada. Então, existem muitas versões dessas formas a priori. Praticamente, tudo que os principais pensadores europeus fizeram durante 100 anos foi buscar formas a priori. O Jung acredita que as encontrou nos tais dos arquétipos. Então, existe por trás daquilo que nós imaginamos ser o mundo, existem os arquétipos do inconsciente coletivo. Eu digo, ó raios, mas eu nada posso saber de um elefante ou de um porco que se apresenta para mim. Como é que eu posso saber dos arquétipos do inconsciente coletivo, meu Deus do céu? É? Do mesmo modo, como é que eu posso saber das minhas formas a priori, se tudo que existe são aparências, e essas aparências, por sua vez, são determinadas pelas formas a priori? Você entra aí num beco sem saída. Para eu saber algo das formas a priori, é preciso que haja algo que não é determinado pelas formas a priori. Está entendendo? As formas a priori são as formas que determinam a minha percepção. Não é isso? Mas se tudo é determinado por elas, então, qual é a possibilidade que eu tenho de apreender essas formas? Já que nada se distingue delas e tudo está dentro delas. Então, o que o Kant faz é provocar uma paralisia da mente. Essa paralisia, claro, não foi ele o único que fez. Nós temos que remontar uma época anterior e ver o seguinte. Eu até fiz uma brincadeira. Vocês vão me desculpar usar essa linguagem na aula, mas eu usei no Facebook. Dizendo o seguinte. O que o Kant está dizendo é que eu não posso comer uma mulher diretamente. Só posso comê-la através da minha piroca. E, portanto, eu não sei se a mulher existe lá, objetivamente. Pode ser até que ela existe, até admito que ela existe, mas eu nada sei dela. Como é que nós chegamos a esta ideia? Você vê que hoje, quando se fala de sexo, o que se entende por isso é uma coisa muito diferente do que os séculos anteriores entendiam. Por exemplo, no tempo em que havia os rituais de igreja, o ritual do casamento, etc., etc., você sabia que através da união carnal com uma mulher, não são só vocês que estão ali, mas tem toda uma linhagem de antepassados que estão presentes ali e que vai se prolongar através daquele ato. Portanto, vocês vão gerar um filho, e o que esse filho é, não é vocês que estão criando. Vem de uma linhagem ancestral sobre a qual você não tem controle nenhum e da qual você é somente mais um elo. A humanidade inteira sabia disso. E, portanto, vamos dizer, o sexo adquiria uma dimensão imensamente maior do que a simples sensação de dois órgãos que estão se roçando. Hã? Todo mundo entendia isto. E se o sexo se resumisse, vamos dizer, a esta sensação imediata de duas mãos que estão roçando, não haveria muita diferença entre ele e uma coceira. Hã? Até uma vez, num desses livros de educação sexual, eu li assim uma menininha que perguntou para a professora, a mãe, psicóloga: mãe, como é um orgasmo? Daí a mãe disse: ah, mais ou menos como um espirro. Hã? Então seria exatamente um espirro. Durante milênios as pessoas sabiam que não era um espirro, que era um ato de dimensões cósmicas nas quais o homem, ao injetar o seu sêmen no ventre da mulher, produzia dentro do corpo dela uma revolução que ia mudar tudo na vida dela. Hã? E essa revolução poderia ter como efeito o nascimento de uma terceira pessoa que você não sabe quem é e sobre a qual você não tem controle nenhum, mas que é determinado por toda a linguagem que vem desde Adão e Eva, desde o homem de Neandertal. Hã? E, de repente, o sexo virou um espirro. Claro que isso é uma idiotização, porque o sexo continua a ser o que ele sempre foi. Agora, depois de ter virado um espirro, a coisa piorou. Porque, pergunto eu, na presente geração, quantas pessoas tiveram um efetivo contato carnal? Quase ninguém. Só tem contato através de uma película de látex, chamada camisinha. Não há mais contato carnal. Contato carnal é uma experiência que já se perdeu nos tempos. Quer dizer, primeiro, reduzir o contato carnal é um espirro, o que ele não pode ser absolutamente. É? E depois suprimir o próprio contato carnal e sobra o quê? A sensação subjetiva dentro do corpo do indivíduo. O indivíduo até admite que fora do corpo dele existem mulheres, existem homens, existem outras pessoas com as quais ele pode se relacionar sexualmente. Tá certo? Porém, o sexo é o que ele sente. Isso é um processo kantiano. Eu até comentei, ali o Ítalo Lorenzon disse: ah, então é por isso que as pessoas, que esses rapazes kantianos, eles acham que sexo é um orgasmo. Nisso. E, bom, mas o orgasmo é o mesmo, quer você ejacule dentro da mulher, ejacule dentro de uma camisinha, ou ejacule durante o sonho, ou se numa masturbação, o orgasmo é o mesmo. Então, se o sexo se reduz ao orgasmo, então ele é realmente um espirro. Mas ele perdeu toda a sua dimensão biológica, por assim dizer. Ele não é mais um fenômeno que diz respeito à espécie humana. É somente uma coisa que um determinado sujeito sentiu. E ele pode dizer: eu só sei aquilo que eu senti. Ou seja, a fenomenalidade. Tudo o que vem para trás é uma coisa que você não sente, mas que você sabe. E se você não sabe, você é um perfeito idiota. Então, é por isto que todas as civilizações criaram toda, vamos dizer, um aparato ritual em torno do sexo. É? Esse aparato ritual presentifica, torna presente à pessoa toda a dimensão ancestral e futura da coisa. Está entendendo? É que, de repente, desapareceu. Então, isso é a mesma coisa de dizer que a ideia de que houve uma liberação sexual, fala, não, houve uma diminuição do sexo. Ele se tornou apenas realmente um espirro. Tá certo? E as pessoas estão cada vez mais liberadas para fazer uma coisa cada vez mais insignificante. Então o sexo não foi liberado, ele foi inflacionado. Você tem mais quantitativamente, né? Porém, a densidade dessa experiência diminui, diminui, diminui, diminui. E aquilo que era uma participação no cosmos inteiro, seja com presença divina ou demoníaca, de repente se torna um espirro. É claro que isso é uma imbecilização. E é claro que isto tem origem cartesiana e kantiana. Né? Quando Descartes separa, vamos dizer, o mundo extenso do mundo pensante, e você fica sem uma conexão entre uma coisa e outra, esse processo é completado depois pelo Kant, que ele diz: bom, tudo que está para lá da minha mente é incognoscível, pode até existir, até admito que existe, mas não podemos chegar lá. Eu digo: então faça a experiência do espelho. você vai ver que a diferença de tamanho que está na sua representação é determinada por um deslocamento efetivo do seu corpo no espaço. Portanto, você está sabendo que a mudança na sua representação foi determinada por um fenômeno real que se passou com o seu corpo no espaço. E que não é uma... E que é um espaço, só pode ser um espaço real e não o espaço da própria representação. Para eu ter um espaço da representação, eu preciso ter tido contato do espaço real durante muito tempo. Do qual, daí eu abstraio a noção do espaço representado. Né? E se eu for um idiota, como Kant era um idiota, sem sombra de dúvida, idiota de gênio, mas um idiota, eu confundo o espaço da representação que eu abstraí, que é um conceito abstrato, com o espaço real que foi experimentado antes. Como Zenão de Eleia confunde a distância efetivamente percorrida com a distância medida mentalmente. De onde vem a palavra mentira, gente? Vem de mens, mentes. A palavra mens, mentes veio mentira e veio mensuração. Medir. Você mede a coisa e em seguida se confunde a medida com a coisa. E daí seguem-se discussões e mais controvérsias que não acabam nunca mais, nem podem acabar. É? Tive a controvérsia dos transfinitos, que começou há mais de 100 anos, até hoje não parou, até eu, que não entendo nada disso, dei meu palpite na coisa. Né? Então, a coisa dos transfinitos está que nem o negócio do Moreira da Silva. Até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, garanto que foi eu. As pessoas se matam por esta coisa, tá certo? Então, e muitos desses enigmas não têm solução senão mediante um retorno reflexivo às condições que originaram a discussão. E as condições que originaram são sempre essas. Eu medi uma coisa e em seguida confundi a coisa com a sua medida. Você veja quando vem, vamos dizer, todo o processo capitalista moderno e com toda a sua crítica por Marx, em que o objeto tem um valor de troca, que é o seu valor de mercado, que é independente do seu valor de uso. O que é o valor de uma mercadoria? É o que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Por exemplo, eu crio aqui um invento maravilhoso, mas ninguém entende o invento e ninguém paga nada, aquilo não tem valor de mercado. Em seguida, eu ponho no mercado para vender uma calcinha da Madonna. A calcinha da Madonna é vendida por 2 milhões de dólares. Tá? Então, quer dizer, o valor de mercado é inteiramente subjetivo e nada tem a ver com a mercadoria, com a consistência efetiva da mercadoria e com o seu valor de uso, isso é, com o uso que as pessoas possam concretamente dar àquilo. Tá certo? Esse deslocamento entre o valor de mercado e, quer dizer, o valor de troca e o valor de uso pode chegar ao paroxismo total, onde você tem um processo financeiro que é totalmente independente do processo econômico real. Hã? E onde você chega, vamos dizer, uma economia que é constituída de meras cifras, que um economista francês, eu não lembro mais, ele chamou l'économie du diable, a economia do diabo, que não dá mais para entender coisíssima nenhuma. Né? Isso tem a mesma origem que o paradoxo de Zenão de Eleia, que é a questão dos transfinitos, e que esta estupidez do Kant de que nada podemos saber, tá certo, do espaço e do tempo, a não ser aquilo que está na minha representação. Todas essas coisas são impossíveis e são criadas por este erro da mente que mede e começa a mentir ao trocar, vamos dizer, a coisa pela sua medida. Deu para acompanhar? Então, quer dizer, eu não estou dizendo, Rubens, eu nunca disse que o Kant negava a existência do mundo exterior. E quando eu disse assim, quando eu perguntei assim, mas em que espaço e tempo eu apareci para depois eu poder ter a representação subjetiva do espaço e tempo. Eu estou dizendo que para eu ter uma representação subjetiva do espaço e tempo, eu preciso existir num tempo que não é o da representação. Senão isso não seria possível. Eu não posso ter nascido, né, num espaço puramente mental e num tempo puramente imaginário. Para eu saber algo do meu nascimento, eu preciso ter nascido num tempo real e num espaço real. Não pode ser, portanto, o espaço da representação. Isso não quer dizer que Kant esteja negando a existência do espaço do tempo objetivo. Ele está negando a cognoscibilidade no instante mesmo em que, pelo simples fato de falar delas, ele já afirma que sabe algo a respeito. Deu para entender? Então, veja, o espaço e o tempo não apenas são cognoscíveis, como são eminentemente cognoscíveis, já que tudo o que nós conhecemos está neles. O espaço e o tempo são as modalidades de apresentação dos objetos. Eles não são uma outra coisa. Hã? Você pensar, bom, o que seria um espaço no qual não houvesse objetos? Ele não seria um espaço, ele seria um nada. Não é isso? E o que seria um tempo no qual nada sucedesse? Não seria um tempo, seria um nada. E dizer que eu não conheço nada, bom, ele até tem razão, não conheço nada porque o nada não existe. Então, essa pretensa incognoscibilidade é a incognoscibilidade do nada. E o Kant faz um alforrobodó em cima disso aí. E as pessoas acreditam que essas limitações existem mesmo. Hã? E daí vão pegando inibições cada vez maiores. Por exemplo, se você lê o Max Weber, foi um cara que se intoxicou de Kant, hã? Ele tem uma inibição de falar das coisas que é um negócio incrível. Ele só está falando das representações mentais daquelas coisas. O tempo todo. O Jung faz a mesma coisa. Freud faz a mesma coisa. O que é o id, ego, superego, se não as formas a priori que determinam tudo o que nós sabemos e percebemos? É? E assim por diante. Até hoje tem gente procurando formas a priori, toda hora vem um que descobre e acha que é, vamos dizer, finalmente eu descobri o que está por trás de tudo. Né? Bom, para você descobrir algo que está por trás de tudo, algo tem que ter se apresentado a você, para ele poder ter uma parte de trás. Né? E essa parte de trás, se ela estiver só na sua mente, determinando, portanto, o conjunto, você nada sabe a respeito daquela coisa, você só sabe a respeito de si mesmo. Então, o problema jamais teria surgido. Então, toda a filosofia de Kant, ela inteirinha, é, vamos dizer, um labirinto onde você chega sempre ao mesmo lugar por onde você entrou. E você entra nisso se você quiser. Quer sair disso? Peça para o Kant fazer a experiência do espelho. Bom, Kant era um sujeito que nunca teve experiência sexual nenhuma, então ele podia realmente chegar a essa conclusão do, né, de que eu não posso comer uma mulher em si mesmo, mas só posso comer através da minha piroca, portanto eu nada sei da existência dela. Eu digo, mas o que você quer dizer com sua piroca? Hã? Ela faz parte das formas a priori ou ela é um elemento corporal que está no espaço? Hã? Assim como os seus olhos, por exemplo, e toda a sua representação visual. Você tem representação visual sem percepção visual? Não, você não tem nenhuma. Então é porque você teve representação visual, ou pelo menos tem um órgão correspondente, mesmo que ele não funcione, mesmo que você seja cego. É porque você tem esses órgãos no espaço, no corpo e no espaço. É por isso que você tem a representação visual, e não ao contrário. O contrário seria impossível. Eu espero que isso tenha ficado claro. Né? Bom, tem mais uma coisinha que eu queria falar, que também corresponde, vamos dizer, há uma notinha que eu coloquei no Facebook, que é mais de ordem do que poderiam chamar uma filosofia moral, uma ética, como como queiram chamá-la. Mas está faltando uma página aqui. Ah, não, está aqui. Coloquei essa nota hoje no Facebook. Todos nós que fomos criados no Brasil recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos, por isso, de graves deficiências de percepção e de julgamento. Todos nós, sem exceção. A não ser, evidentemente, aqueles que não são propriamente brasileiros, que chegaram da Europa anteontem, ou chegaram da China anteontem, ou aqueles que perceberam isso e se esforçaram para vencer isso. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Olha, o número de vezes que eu vi pessoas se queixando de que não obtiveram resultado nenhum em ações que elas não praticaram é uma grandeza. Então, o sujeito não faz, não desencadeia o efeito, ele não obtém a causa e depois ele fica triste porque ele não lembra que ele não desencadeou o efeito. Não é isso? Isso aqui é muito comum no Brasil. Tanto na esfera individual, da vida individual, quanto na esfera pública. Enfim, não sabemos viver. Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Bom, eu estava ali na casa de um amigo meu, judeu, de origem russa. Estava eu, ele e mais um priminho dele. E estávamos ali fazendo um lanche e de repente chega o pai do menino, senta conosco e pergunta para nós, de onde vieram essas coisas que vocês estão aí comendo? E daí ele foi explicando para nós meticulosamente todo o processo de fabricação de um queijo, por exemplo, ou da manteiga, e o da fabricação das xícaras de louça, e das facas, e da toalha de mesa, e da própria mesa, e do pão, etc, etc. Um por um. E assim aquilo foi como se caísse escamas dos meus olhos. E eu de repente percebi, pô, esse homem está na realidade e eu estou no mundo da lua. Hã? Porque eu estou aqui mexendo com coisas que eu não tenho a menor ideia do que são, e que para mim me parece que a gente colhe em árvores, você estende a mão e pega uma xícara, pega uma faca, pega uma mesa, uma toalha de mesa. Tudo apareceu por mágica. E esse homem estava num plano onde as coisas tinham uma origem, que era, por um lado, a natureza, a presença do universo físico, e o trabalho humano que havia transformado isso aí naqueles objetos que nós estávamos percebendo. E este é o coeficiente de veracidade do marxismo. Para aí, não vai além disso. Tá certo? Porém, isso para mim foi um choque de realidade. E eu percebi que só algumas pessoas tinham essa noção densa da realidade. Realidade que se constitui de uma presença física e de uma ação que se desempenha ali e que é o tecido da nossa própria vida. Só algumas pessoas tinham essa noção, e todas as pessoas eram de origem europeia recente. Então, ou o pai tinha vindo da Europa, ou a própria pessoa era de origem, era húngaro, era russo, era alemão, alguma coisa assim, e falou, eu não vi um brasileiro que tivesse isso. Então, tive sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarrecido e comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Até hoje me impressionam a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros, não raro mal compensadas por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é um empresário e investidor, sabe fazer dinheiro e se gaba de ser, por isso, um homem prático, mas não sabe resolver conflitos domésticos banais ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo, e assim por diante. Por exemplo, surge um conflito entre o filho e a mãe, e o pai não sabe botar aquilo. Pergunta para mim se acontece. Surge um problema aqui entre o filho e a mãe. Se eu levar mais de um minuto para resolver isso, eu sou uma besta quadrada. Eu resolvo e pacifico a coisa na hora, porque eu sei como funciona, meu Deus do céu. É? No entanto, os homens práticos são empresários, são generais de exército, são investidores, são políticos, tomam grandes decisões. Acham que são homens práticos porque têm o domínio da prática na sua profissão específica, mas não tem na vida. Então, o resultado não tem sentido prático nenhum, mas tem um sentido prático especializado numa área desse tamanho. Ele sabe administrar, por exemplo, uma fábrica, mas não sabe administrar a sua porca vida. Isto que falta para todos os brasileiros. Todos, sem exceção. A não ser aqueles que foram beneficiados por uma outra cultura. Eu digo que foi nos Estados Unidos, em 1986, que pela primeira vez eu percebi que algum problema prático tinha solução. Por quê? Porque no Brasil eu nunca tinha visto ninguém resolver nenhum problema prático. Juro para vocês, tudo quanto era problema que aparecia virava uma desgraça, uma tragédia. E de repente você via aqui pessoas que... Ah, peraí, vamos pensar como é que a gente faz. Dá para fazer assim, dá para fazer assim, resolver. Então eu percebi que os americanos, eles tinham um repertório de possibilidades de vida que transcendia infinitamente as possibilidades do brasileiro. Então eu vi, bom, na América é o lugar do possível. E no Brasil é a terra do impossível. Tudo fica impossível. Por exemplo, eu vivo convidando pessoas para vir para cá. Vem passar um tempo aqui. Daí o sujeito responde assim: não, mas é para isso, é assim, eu preciso divorciar da minha mulher, vender meu apartamento, obter não sei quanto de renda na Bolsa de Valores e comprar um cachorro, e etc, etc, etc. E daí eu vou. É claro que não vem nunca. Ou seja, para resolver um problema, ele tem que resolver a vida inteira. O número de pessoas que pensam assim é muito grande e tudo fica impossível. Outra experiência minha. Eu nunca tive uma única ideia na minha porca vida que todos os brasileiros consultados não dissessem que ia dar errado. Sempre. Ah, eu quero fazer tal coisa. Não, você está com ilusão, você não tem experiência da vida, você vai se ferrar. Sempre foi assim. Ou seja, o indivíduo compensa a sua incapacidade prática castrando a capacidade prática do outro e castrando o desejo de agir. Então, é claro que nós estamos num país doente, mas quando você diz um país doente, onde está o país doente? Bom, ele está na sociedade em volta, mas ele está no seu coração também. Você é doente. Todos nós brasileiros somos doentes. Todos nós somos incapazes. E para nos tornarmos capazes, nós temos que fazer uma reforma dentro de nós. Então, começar por perceber isso, falar, olhar no espelho e dizer, eu não sei fazer nada. Então, aprenda a fazer alguma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Por exemplo, você tem um conflito doméstico. Como é que você resolve um conflito doméstico? Duas pessoas brigam, como é que você faz? Ou tem dois cachorros brigando, como é que você separa o cachorro? Eu digo, bom, você não sabe, mas em algum lugar existe alguém que sabe. Existe uma tradição, uma cultura, onde houve um aprendizado que foi passado de geração em geração. Então, aquilo que você não sabe, alguém sabe. E procurar isso chama-se adquirir cultura. Mas acontece que no Brasil, cultura é uma coisa, a vida prática é outra. Então, é um problema kantiano. Entende por que é um problema kantiano? Como que eu faço para resolver uma coisa sem saber resolver essa coisa? E sem adquirir o conhecimento disso? Como eu faço para eu enxergar sem enxergar? Como é o mundo, como seria o mundo percebido se não fosse percebido? É uma pegadinha infernal, absolutamente infernal. É o Zenão de Eleia de novo, gente. Então, quanto mais fragilizado um ser humano está, mais facilmente ele cai nessas pegadinhas zenonianas. E isso torna a sua vida impossível. O sonho da minha vida, se eu pudesse pegar cada pessoa e mostrar tudo o que ela pode fazer, toda, vamos dizer, a inteligência que ela tem, o poder que ela tem, a criatividade que ela tem, eu faria isso. Mas eu só posso fazer com um número pequeno de pessoas e mesmo assim eu tenho dificuldade. Mas eu sugeriria o seguinte, eu quero dizer aqui, eu tive a sorte ou a esperteza, sei lá, de não me projetar como formador de opinião antes de aprender e vencer essas inúmeras dificuldades correspondentes às camadas 6 e 7 da personalidade. Pensem nisso antes de passar pito nos seus amigos por alguma opinião que lhes pareça errada. Gente, eu só comecei a dar palpite publicamente com 40 e tantos anos. Não passei pito em ninguém antes. Né? E quando eu passo pito, bicho, é assim, é com toda uma experiência de vida atrás, experiência muito densa. Eu vivi 20 vidas. Eu passei por coisas que as pessoas não conseguem nem imaginar. E... Então, quando é claro que a minha capacidade expressiva é muito limitada em relação, vamos dizer, à amplitude da experiência que eu vivi. Eu não consigo explicar tudo de uma vez, preciso ir um pouco de cada vez. Por isso é que quem assiste às aulas desse curso entende o meu pensamento muito melhor do que quem lê um artigo. Porque se ele está lendo só o que está no artigo, ele pensa que eu só sei aquilo. Isso é outra característica do brasileiro, a síndrome de Dunning-Kruger. Né? Você nunca pensa, espera, para dizer o que ele está dizendo, o que mais ele precisaria saber além disto? Então, existe, junto com esta incapacidade prática, junto com ela, em função dela, vem esta necessidade de sempre depreciar os outros. E buscar uma compensação, porque a impotência diante da vida é uma coisa terrível. É? Eu quero tudo e não posso nada. Estou amarrado por todos os lados. Claro que você vai ter ódio do universo. É? Então você vai culpar Deus. Ah, mas culpar Deus não posso, porque eu sou católico, etc. Então você vai encontrar alguém que para você criticar, para você falar mal, para você esculhambar. Então é uma compensação. E é o caranguejo no balde. O caranguejo está saindo do balde, o outro puxa. Ele vem para baixo. Então é vir uma tragédia. Tudo isso, gente, é superável. Mas o único que precisa saber, olha, quando você é novinho, tome consciência de que, primeiro, você é incapaz. Segundo, você é anormal. Né? Pessoas normais não existem no Brasil, porque não tem norma. Né? Não existe um padrão de normalidade no Brasil. Existem padrões de normalidade grupais. Onde você, para ser considerado normal, você precisa se ajustar à loucura daquela turma em particular. Mas um padrão de normalidade que seja reconhecido na sociedade não existe, simplesmente. Em outros países existem. Chega aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é um negro normal ou anormal. E quando vem com o negro que está normal, eles falam, you need help. Qualquer um percebe isso quando o sujeito need help. No Brasil tem camarada totalmente louco, que está louco há várias décadas. E ninguém persegue o negro que está louco, porra. Então, tem uma pergunta aqui. Pergunta, talvez meio básica, mas eu acho que pode ser que ilustre o que você está falando. Você acha que para superar essas barreiras, um bom método de auto-superação seria você passar a adquirir gosto pelos desafios ao invés de... Eu não digo que isso seja um método... O método que se aplica a tudo, mas sem isso não dá para fazer nada. E também objetivos que façam sentido. Você lançar objetivos, alvos, né? Por exemplo, quando você percebe que você tem uma incapacidade, a primeira coisa que você tem que perceber e aceitar. Por exemplo, vamos supor, você é covarde. Ótimo, então vamos partir daqui. Eu sou covarde. Como é que eu faço para deixar de ser? Então, primeiro, você tem que conhecer alguma pessoa corajosa. E em vez de você odiá-la porque ela é melhor que você, você vai ter que aprender com ela, pô. E enfrentar situações. Claro. Eu, quando era adolescente, eu tive um grande professor de coragem, que era um amigo meu, que era um gaguinho. E por ele ser um gaguinho, baixinho, tá certo? Ele compensava isso com atos de bravura cada vez maiores, maiores, maiores. E eu falei, pô, isso aí é legal, eu vou fazer a mesma coisa, porque daí eu vou ficar corajoso como ele. Isso me fez muito bem. Agora, se eu ficasse com raiva dele por ele ser corajoso, eu teria ficado covarde. E assim por diante. Tudo desse mundo dá para você aprender, mas você só consegue aprender aquilo que você ama, né? E quando você ama uma qualidade, você ama quem possui essa qualidade. E esse amor vai impregnando você das qualidades do outro. Então você pode superar todos os problemas da vida, mas mediante o amor ao próximo. Tá certo? Agora, não buscar a compensação, vamos dizer, do azedume, da crítica. Nunca fazer isso na sua vida. Né? Então, pense assim, eu só vou passar pito em alguém quando eu tiver vencido essas coisas. Quando eu tiver certeza de que, bom, agora eu sou... Consegui a minha sanidade, a minha normalidade, a minha centralidade. Então agora eu sei quem eu sou. Eu tenho um centro. Quando eu falo a palavra eu estou muito consciente do que eu estou falando. Não uso a palavra eu à toa. Quer dizer, quando eu falo eu, estou falando toda a minha história, a minha evolução, a minha consciência, a autoconsciência, a minha presença diante de Deus quando me confesso. Estou falando tudo isso. Então eu quer dizer alguma coisa. Eu vou dizer, bom, agora eu sou alguém. Talvez ninguém saiba, mas eu sou. Então você tem essa presença para você mesmo. Então o que você faz? Adquire peso. E esse peso significa poder. É o poder que você tem perante a vida. Não é o poder que os outros te conferem. Como, por exemplo, quando votam em você para ser presidente da república. Esse não é o poder que você tem. É os outros que te deram. Quando eles não quiserem mais, eles tiram de você. Não tiraram do colo. Isso não é poder real. Poder real é aquele que está com você e vai para o túmulo junto com você. E que você não transfere para ninguém. Então, nós precisamos, nós no Brasil precisamos aprender a ter poder, a vencer as nossas coisas. Hã? Então, bom, é isso aí. Então, acho que por hoje já falei até demais, não vou responder pergunta. Eu estou viajando daqui a pouco para encontrar os ursos. E sábado que vem provavelmente não teremos aula. Ou talvez, se der para gravar alguma coisa e colocar no ar, no horário, eu avisarei vocês. Tá bom? Então agradeço muito ao Rubens Enderle e ao João Emiliano e ao Ítalo Lorenzon. Essas observações foram realmente muito frutíferas, né? Tá certo? Isso aí, essas coisas ajudam realmente a gente a explicar o que queremos explicar. Então, até a semana que vem ou até outra semana. Muito obrigado.